calçados. É puro sabor do milho, Nutrivita. Seu cheirinho não tem igual, Nutrivita. É nutritivo e saboroso, Nutrivita. Na mesa ele rende muito mais, Nutrivita. Que cheirinho bom, Nutrivita é o cuscuz da família. Se tem Nutrivita, todo mundo gosta. Pode ser a qualquer hora, cuscuz e flocão Nutrivita. A gente sabe, a gente adora Nutrivita. O Papai Noel já trouxe.